curiosa, eu entrei bem nessa história junto com meus parceiros que dançavam na escola e não pensávamos em moda. Aí veio o bermudão e depois o camisão, andando no flash dance pra mostrar aquele espaço que eu viado e o Ken Dance ensinando na TV. Você precisava ver, olha os doidos do neon, como éramos chamados. Tudo aquilo era normal e eu já tava acostumado, andando nas tardes dançando a sensação do flash dance. Lembro até do bolachão que na capa tinha escrito Dance, Dance, Dance. Aí veio a ideia que o Paulo ajudou. Assim tudo começou na casa do tal poeta que escreveu Nega Fulô. Assim surgiu Entre Passos e também o Black Boys. Aqui não tinha pra ninguém, quem mandava era nós. A disputa eram fortes, as escolas, nossas linhas, vários passos ensaiando, coisa que assim não tinha. Você pensa que parou, a coisa só continuou, a coisa que se superou, sua cara se mostrou. O hip hop até chegou e hoje tem até DJ, hoje tem até b-boy, hoje tem o MC, hoje tem o grafiteiro, mostrando a tua arte que não é de maloqueiro. Atravessando a história, relatando nossa arte, hip hop eu respiro e quem quiser vem fazer parte. Atravessando a história, relatando nossa arte, hip hop eu respiro e quem quiser vem fazer parte. Há muito tempo atrás isso aqui se deu início, na terra do quilombo hip hop é um vício. Agradeço aqueles que fizeram história, até hoje meus sapatos estão guardados na memória. O valor da velha escola reconheço, aqui em União 95 é o começo de toda a trajetória. Eu relato surgimento sem perder o clima dos tempos de treino na casa Jorge de Lima. O engraçado é lembrar daquele tempo bom, tinha local para treinar, o que faltava era som. Mas hoje em dia eu acho até normal, quando a gente tinha som, o que faltava era local. O tempo se passou e agora que estou cantando e mostrando que existe evolução. 9 anos se passaram desde os tempos da extração, um cara importante que eu não posso esquecer. Muito respeito a Paulo, eu só tenho a agradecer. Atravessando a história, relatando nossa arte, hip hop eu respiro e quem quiser vem fazer parte. Atravessando a história, relatando nossa arte, hip hop eu respiro e quem quiser vem fazer parte. Foram os momentos engraçados e também os embaçados, amigos conquistados. E pra você ter uma ideia, até o som foi revistado, muitas vezes enquadrado pelo estilo de viver. Nada disso adiantou e tô aqui mandando ver, contando isso de uma forma detalhada pra você nos entender que tudo isso não é moda. Eu sei que incomoda, eu mando logo salve pro Adriano e o Bill da velha escola. Inspiração que motivou pra contar a nossa história desde o tempo lá do nobre. Nem sabia que isso tudo era chamado hip hop, imitando o Michael Jackson. Também tinha o Jefferson e o Maurício Jackson. Vamos lembrar você, eu sei que você consegue. Aqui os primeiros rachas que rolaram foram lá dos baile reggae. Nesse mundo eu começava a influência não negada, das bermudas de franela até no meio da canela. Muito nome de mijão recebi, mas nem por isso desisti. 98 um MC espalhando a minha voz na cidade por aí. Agora eu canto aqui dizendo que tem MC bem na terra de zumbi. B-boy dançando aqui, abre a roda aqui. Agora um novo tempo, a nova história e o trabalho. Eu continuo hip hop por aqui, ainda é rua, respeitando as raízes. Quilombola é nossa crew, MH2P advertiu. Hip hop, quilombola aqui agora no Brasil. Atravessando a história, relatando nossa arte, hip hop eu respiro e quem quiser vem fazer parte. Atravessando a história, relatando nossa arte, hip hop eu respiro e quem quiser vem fazer parte. Atravessando a história, relatando nossa arte, hip hop eu respiro e quem quiser vem fazer parte. Atravessando a história, relatando nossa arte, hip hop eu respiro e quem quiser vem fazer parte. Esse som é dedicado a todos aqueles que fizeram parte e ainda fazem parte do hip hop palmarino. Eu devo tudo isso que eu faço hoje através de vocês, influenciado por vocês. E o que eu posso fazer é justamente isso, apenas agradecer, agradecer.